canto ao gaiteiro ao bujo tocar. Brotam asas nos dedos do taita, garroteando a gaita no seu balançar. Nesta hora o fandango esquenta, reboca nas ventas de quem vai dançar. Roubadeira, uma nuvem campeira, a poeira que a porta levanta pro mar. Se a cordiona balança tocar, o Rio Grande se põe a cantar. São gaiteiros que tocam bugio para nos animar. O balanço do folha marcar, o compasso desse sarandear. É bem fácil dançar o bugio, dois pra lá, dois pra cá. Nos fandangos quem toca é o gaiteiro, um torque campeiro com cheiro de chão. As chinocas no mais sarandeando, a peonada troteando a luz do lampião. Me acolheram no passo de canso e o pouco que danço me dá a razão. Quem não dança o bugio não balança, a essência gaúcha do nosso rincão. Se a cordiona balança tocar, o Rio Grande se põe a cantar. São gaiteiros que tocam bugio para nos animar. O balanço do folha marcar, o compasso desse sarandear. É bem fácil dançar o bugio, dois pra lá, dois pra cá. Se a cordiona balança tocar, o Rio Grande se põe a cantar. São gaiteiros que tocam bugio para nos animar. O balanço do folha marcar, o compasso desse sarandear. É bem fácil dançar o bugio, dois pra lá, dois pra cá.